Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui tocar nos pontos de filosofia política, ou mais propriamente de ciência política, prolongando uns posts que eu coloquei no Facebook durante a semana a respeito dos carimbos ideológicos que geralmente se colocam nos escritores e que no Brasil hoje se tornaram praticamente obrigatórios sempre que... Quando o sujeito é comunista ou esquerdista, ele vem sem rótulo ideológico. Mas se ele não é, ele vem necessariamente com rótulo ideológico, em geral, de extrema-direita. Porque toda direita, nós sabemos, hoje em dia é extrema. Não é isso? E eu considero que o dia que o Arruinaldo Azevedo me rotulou como reacionário inteligente, eu considerei isso a pior ofensa que eu recebi na minha vida. Porque o que, que isso quer dizer? Quando aplicado a mim ou aplicado a qualquer outra pessoa, ele poderia aplicar isso, digamos, ao Gilberto Freire ou ao Nelson Rodrigues ou ao Manuel Bandeira, qualquer outro. Se você é descrito pela sua ideologia, ideologia, por definição, é um pensamento uniforme que é comum a toda uma massa de pessoas, que são os partidários da mesma ideologia. Você tem, por exemplo, seguidores da ideologia liberal, da ideologia comunista, da ideologia social-democrata, etc, etc. Então, a ideologia é o que existe de comum entre as pessoas que a seguem. Portanto, se você é um reacionário inteligente, um direitista inteligente, um comunista inteligente, quer dizer que você pensa exatamente a mesma coisa que os outros, só que você gasta nisso mais QI do que os outros. Para pensar igualzinho aos outros, você precisa de mais QI. Ou seja, isso é evidentemente um insulto. Não é isso? Ora, nenhum escritor tem interesse, ou se torna interessante, pela ideologia que ele personifica, mas justamente ao contrário, pelo que ele tem de diferente em relação aos outros seguidores da mesma ideologia. Ninguém vai ler, por exemplo, Máximo Gorki para saber que ele é comunista, porque todo mundo sabe. Não é isso? Ou você não vai ler, por exemplo, Louis Ferdinand Céline, para saber o que que o homem da extrema-direita pensava, porque milhares de pessoas estavam da extrema-direita. E ele, acontece que ele é o Louis Ferdinand Céline, ele escreve o que ele escreve tem um interesse que vai infinitamente além da sua ideologia. E esse é o único motivo que ele tem para escrever, ou você tem para lê-lo. Mas acontece que esses rótulos ideológicos, eles se tornaram, especialmente no Brasil, e aqui nos Estados Unidos também, na mídia em geral, embora não na sociedade inteira, se tornaram critérios historiográficos. Quer dizer, a história ali é contada como um conflito de ideologias. E especialmente o que é tomado como modelo desse esquema historiográfico é a história da França. A história da França tem servido de modelo, vamos dizer, para o mundo inteiro, desde a Revolução Francesa. Então, tem-se a impressão, vamos dizer, o próprio Karl Marx, ele toma a história da França como modelo para a história do mundo inteiro. E não sei se foi por Karl Marx ter iniciado essa moda ou por outro motivo qualquer, tá certo? Talvez por ter mais historiadores brilhantes do que qualquer outro país, a história da França se tornou o modelo, o esqueminha pelo qual é descrita a história do mundo inteiro. Acontece que a história da França, que é assim passada para o mundo, é 100% falsa. É falsa nos seus mais mínimos detalhes. E os esquemas interpretativos que isso gera são aplicados, então, à explicação do que está acontecendo em outros países. Particularmente, você já deve ter ouvido alguns milhares de vezes a frase assim: a Guerra Civil Espanhola foi o ensaio geral da Segunda Guerra Mundial. Isso talvez seja a frase mais repetida da mídia universal quando trata do passado. Ora, a Guerra Civil Espanhola não foi absolutamente nada disso. Nada, não tem. Esse paralelo é inteiramente absurdo. Não faz o menor sentido. Eles usam esta frase porque é o seguinte: ali as tropas republicanas pró-comunistas receberam ajuda, dinheiro e armamentos da União Soviética, ao passo que as tropas franquistas receberam ajuda e armamento da Itália e da Alemanha nazista. Tá certo? Então, dá a impressão de que ali eram mas estavam se enfrentando o exército alemão e o exército soviético dentro do território espanhol, como depois viriam fazer numa escala muito maior. Acontece que, durante o período da Guerra Civil Espanhola, a Alemanha e a União Soviética eram aliadas. Não havia guerra nenhuma, tá certo? E, ao contrário, as duas haviam se juntado para invadir a Polônia. Os russos invadiram por um lado, os alemães invadiram por outro. Quer dizer, um país pequenininho, que não tinha a menor condição de resistir a duas potências riquíssimas, armadas até os dentes. Então, era isso que estava realmente acontecendo. E a guerra que depois se desencadeou entre a União Soviética e a Alemanha nazista, teve a ver com outras causas que, na época, ninguém poderia adivinhar e que, sobretudo, não tinham absolutamente nada a ver com ideologia. Isso aqui é muito importante. Então, esta versão da história, vamos dizer que é a história como confronto de ideologias, que por si mesmo, pelo simples fato de você tentar descrever a história como um combate entre ideologias, você já falsificou tudo. Por quê? A ideologia de um sujeito nem sempre corresponde à sua política, nem sempre corresponde à política dos seus aliados, e nem sempre corresponde à situação efetiva. Ideologia é um discurso justificativo, é o pretexto que o sujeito alega para fazer isto ou aquilo. Não é nada mais do que isso. Mas essa história de dizer que o sujeito segue uma ideologia, não. A ideologia não foi feita para ser seguida, foi feita apenas para ser dita. Foi feita apenas para servir de pretexto, para justificar ou para atrair adeptos, tá certo? Qualquer governante que seguisse a sua ideologia seria um idiota completo. Nenhum jamais seguiu. Esta é que é a verdade. Lenin não seguiu, Stalin não seguiu, Franklin Roosevelt não seguiu, Charles de Gaulle não seguiu. Ninguém, nenhum governante sério jamais segue a sua ideologia, meu Deus do céu. Né? Você veja, quando você tem um plano de ação, você tem os objetivos que você quer realmente atingir e que, evidentemente, ficam muito aquém dos objetivos últimos propostos pela sua ideologia. Se você quer estabelecer, por exemplo, sei lá, você é o Adolf Hitler, você quer estabelecer o Império Mundial da raça ariana. Eu digo muito bem, mas antes de você fazer isso, você tem, por exemplo, que consertar a economia alemã, que está com uma inflação de 10 mil por cento. E daí você tem que restaurar a indústria alemã, você tem que fazer mais isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Ou seja, o Império Mundial da raça ariana fica para as calendas gregas. E o sujeito vai agir em função de milhares de outros objetivos intermediários que só hipoteticamente levam àquela finalidade. Do mesmo modo, se você é Lenin ou Stalin, ah, eu quero chegar à sociedade sem classe. Bom, mas para eu chegar à sociedade sem classe, eu preciso acabar a guerra que está tendo com a Alemanha, e depois eu preciso fazer mais isso, preciso fazer mais aquilo outro, mais aquilo outro. E quando vai chegar à sociedade sem classe? Ninguém sabe, tá certo? Se você é, sei lá, o presidente dos Estados Unidos, ah, eu quero, você é um neocon. Você estudou lá o Léo Strauss e, ah, eu quero espalhar a democracia americana no mundo. Eu digo, bom, mas antes você tem que. Pera aí, nós temos que ver o que nós vamos fazer com o Iraque, o que vai fazer aí com o Bin Laden, o que vai fazer com esse, o que vai fazer com o Partido Democrata que está aí atrapalhando. Ou seja, você tem mil objetivos intermediários e é nestes que se foca a política de qualquer governante e não nos objetivos últimos de uma ideologia. Isso é uma coisa inteiramente absurda. Ora, a relação entre os objetivos intermediários e a finalidade última proposta pela ideologia, ela é, por definição, problemática e ambígua. O que leva a um resultado pode levar a outro resultado também. Tá certo? Por exemplo, se você quer, bom, eu quero o Império Mundial da raça ariana. Eu digo muito bem. Então, se é isso que você quer, isso significa que o critério racial deve prevalecer na hierarquia social sobre todos os outros caracteres. Ora, qual é a diferença entre um alemão, vamos dizer, de família nobre e o Zé Mané da esquina? Racialmente não tem diferença nenhuma. Tá certo? Então, você, na medida em que você introduz o critério racial, você está introduzindo um critério igualitário também. Isso quer dizer que a sua maldita sociedade ariana pode se parecer muito, pelo menos em ideia, com a sociedade sem classes. Não é isso? Aqui você tem, por exemplo, você tem um potentado da indústria, do banco, etc, etc, mas você descobre que ele é bisneto de um judeu. Tá certo? Esse aí vai poder menos do que o lixeiro, que tem raça pura. Isto enquanto convém, mas se convier, você pode fazer o contrário. Como na história do Fritz Lang, que o Goebbels, que era ministro da propaganda, chama o Fritz Lang para ser o cineasta oficial do regime. Ele disse: "Eu não posso porque minha avó é judia." E o Goebbels responde: "Quem decide quem é judeu, quem não é, sou eu." Tá certo? Então, o próprio Hitler, onde nos famosos table talks, conversações da mesa do almoço com o Hermann Rauschning, ele diz: "Eu não acredito nada na história de raça, eu uso isso aí porque preciso." Mas em outros momentos, isso quer dizer que ele sempre não acreditasse, que sempre isso fosse apenas um pretexto? Não, às vezes acreditava também. Não é isso? Então, uma ideologia não é uma fórmula matemática a qual você tem que se ater o tempo todo. Quando Karl Marx, ouvindo seus supostos discípulos dar uma aula sobre qualquer coisa, e disse: "Eu não sou marxista", ele está dizendo exatamente isso. Quer dizer, o marxismo não é uma máquina que você bota para funcionar e que vai funcionar coerentemente até o fim. Ela tem vários desenvolvimentos possíveis. Tá certo? Se você estudar a história do marxismo, quer dizer, desde a doutrina ortodoxa da luta de classes, isso que foi adotada depois oficialmente pela União Soviética com o nome de marxismo-leninismo, pela qual a infraestrutura econômica da sociedade determina a superestrutura cultural e ideológica, desde esse ponto até quando chega o Ernesto Laclau, que diz que a propaganda do partido cria a classe que ela diz que vai representar, tudo isso tendo no meio o Antônio Gramsci, que dilui praticamente o negócio da luta de classes, tá certo? Na ideia da intelectualidade como força agente. Ele diz: "Uai, o marxismo se converteu praticamente no seu contrário sob esse aspecto." E tudo isso aí é ideologia marxista. Portanto, a rotulação ideológica nunca explica nada. Aliás, ao contrário, ela parece simplificar. Porque você vê aqui, né? Parece uma coisa simples, um confronto entre o bem e o mal. Tem gente que diz: "Ser de esquerda é ser a favor do bem, e ser de direita é ser a favor do mal." E tem gente que pensa o contrário. Mas acontece que esta aparente simplificação, ela é feita para confundir tudo e para que você nunca mais entenda coisa nenhuma. Basta você continuar raciocinando a partir desse pressuposto, você vai chegar, vamos dizer, em contradições, em paradoxos absolutamente aterrorizantes. Então, nada, nada, nada substitui você fazer exatamente o trajeto contrário, quer dizer, você partir dos fatos para depois você chegar, vamos dizer, às categorias, às catalogações, se for possível. Essas catalogações, então, terão que refletir diferenças reais, tá certo? Não só tem as diferenças entre as concepções ideais, tem as diferenças entre as estratégias, tem as diferenças entre as táticas, tem as diferenças entre a psicologia respectiva de uns e de outros, tá certo? Que não é determinada absolutamente pela sua ideologia. Então, você terá que criar conceitos descritivos, cientificamente válidos, para você descrever o que está acontecendo. Não. Na falta de poder fazer isso, porque umas pessoas não podem e outras não querem, então substitui-se pela história da carochinha da luta de ideologias. Não. Vocês sabem perfeitamente que eu sempre fui contra esse negócio de dizer que direita e esquerda não existem ou que foram superados. Isso é uma estupidez. Elas existem, evidentemente, tá certo? Porém, quem disse que a diferença delas é ideológica? Não. Existem muitas outras diferenças, né? Essa que se sobrepõe às diferenças ideológicas, tanto que um pode usar o argumento ideológico do outro e o outro pode usar o argumento ideológico do um. Isso acontece o tempo todo, né? Então, a direita e a esquerda existem objetivamente, por quê? Porque existem pessoas que se declaram de esquerda e de direita, que se identificam com isso. Então, Na medida em que o sujeito diz que ele é de esquerda e ele se identifica com um grupo de esquerda, você negar a existência disso é você negar o óbvio. Tá certo? Agora, pouco interessa o conteúdo que o indivíduo atribui a isto. Não é isso? Então, por exemplo, hoje acredita-se que, digamos, você querer acesso aos banhe dos transexuais aos banheiros femininos é de esquerda. Fosse dizer isso para Lenin ou Stalin, né? Ele diria: isso aí é decadência burguesa. Isso aí é um desvio pequeno burguês. Isso aí são os ingleses, os americanos que estão injetando na sua cabeça para quebrar, dissolver a unidade do movimento comunista. É isso que eles diriam. Então você vê que esses conteúdos eles vão mudando e às vezes se convertem nos seus contrários. Portanto, não há outro meio de descrever o que se passa senão aqueles que eu apontei na minha apostila Problemas de Método nas Ciências Sociais. Aqui é o único jeito de fazer as coisas, né? E quando as pessoas veem que eu tenho acertado previsões há 20 anos, é porque eu estou usando aqueles critérios. Não é porque eu fiz estudos astrológicos. Eu nunca fiz um estudo astrológico de uma situação internacional, nunca na minha vida. Tá certo? A última vez que eu ouvi falar disso foi, acho que nos anos 70 ainda, quando o falecido Antônio Fatjolo Neto, que era presidente da Associação Brasileira de Astrologia, meu íntimo inimigo, fez um estudo que eu até achei bom, onde ele estudava a evolução do capitalismo americano e do comunismo soviético à luz dos trânsitos de Saturno-Urano para o capitalismo e Saturno-Netuno para o comunismo. Eu achei que fazia. Acompanhando fato por fato, parecia que fazia sentido, mas aquilo é verdadeiro ou não? Eu falei, não sei. Levaria 20 anos para averiguar isso. Mas isso foi a última vez que eu ouvi falar de astrologia como instrumento para o estudo da política internacional. É claro que, às vezes, por curiosidade, né, eu faço o horóscopo de um personagem qualquer, né, só para ver se aquelas coisas que eu disse no curso de astrocaracterologia fazem sentido. Então, eu também não tenho certeza de nada na astrocaracterologia. Então, os métodos que eu estou usando são aqueles que eu descrevi naquela apostila. Não existem outros. Tá certo? Então, um dos preceitos que eu usei é aquele do Georg Jelinek. Em primeiro lugar, distinguir o que aconteceu porque alguém quis que acontecesse daquilo que aconteceu porque aconteceu. Por exemplo, né, o estado da Califórnia estava muito revoltado contra o Donald Trump e estava até ameaçando de se separar da União. Na Niki que ele estava ameaçando, aconteceu aquela inundação, arrebentou um dique e o estado entrou, né, em estado de calamidade. Daí teve que ir lá pedir dinheiro para o governo central. Então, momentaneamente, a história da secessão, pff, acabou. Tá certo? Você não vai querer se separar do governo central ao mesmo tempo que você está precisando da ajuda dele. Isso aí não foi planejado, isso aí aconteceu. Se alguém planejou, foi Deus. Né? Então, existem muitos processos que resultam ou de catástrofes naturais, às vezes não é uma catástrofe, às vezes, sei lá, uma colheita excepcionalmente rica, uma coisa assim, pode mudar o destino de um país, tá certo? Então, um terremoto, um furacão, um tsunami, né? Tudo isso pode acontecer sem que ninguém tenha planejado, tá certo? E também pode acontecer, vamos dizer, a confluência fortuita de causas diversas. Um sujeito está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo sem que ele saiba, o terceiro está fazendo uma terceira coisa sem que nenhum dos dois sabe. Daí dá um resultado que ninguém planejou. Nesse sentido, o que dizia Max Weber, que a história é o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações. Nem sempre são impremeditados, às vezes são perfeitamente premeditados. Eu cito como exemplo de premeditação bem-sucedida a Segunda Guerra Mundial inteira. Se você ler o livro do Hans Joachim, né, e outro do general soviético russo, que esqueci o nome, que é The Mein Kampf, você vê que a Segunda Guerra inteirinha foi planejada por Stalin. Ele só errou num ponto, mas corrigiu imediatamente. Ele não esperava a invasão alemã na União Soviética, né? Mas quando ela aconteceu, ele corrigir imediatamente o plano e que chegou ao resultado que ele queria. O que ele queria? Usar os nazistas, tá certo? Como ponta de lança. Eles, os nazistas vão destroem tudo, eles são os anarquistas, não são capazes de organizar a sociedade, porque eles não têm uma teoria científica da sociedade como nós temos. Portanto, deixa eles fazer a bagunça deles, então eles ganham, nós levamos. Mas que foi exatamente o que aconteceu. Quando terminou a guerra, a União Soviética, que era, vamos dizer, um país que estava isolado e na miséria, se tornou a segunda potência mundial, tendo dominado metade da Europa. Não é isso? Esse é o resultado que ele queria e ele conseguiu exatamente pelos meios que ele disse que ia mobilizar. Então, este é um caso, vamos dizer, de planejamento de longuíssimo prazo, muitíssimo bem feito e que deu resultado. Então, aí você não pode aplicar o critério do Max Weber. Mas, de qualquer modo, a distinção do Georg Jelinek, né, o premeditado e o impremeditado, é fundamental. Então, eu considero que essa é a regra número um de tudo. Em segundo lugar, quando você vai, desce ao plano das ações premeditadas, você precisa ter em vista qual é um negócio, um conceito básico, que é o do horizonte de consciência. Até onde o agente político enxerga e aonde ele não enxerga mais. Então você descreve o horizonte de consciência pelos seus pontos cegos, aquilo que evidentemente o sujeito não está sabendo, o que evidentemente ele não está entendendo. E onde ele não está enxergando, ele não age. Então ali é o. Você tem a distinção entre a ação e a paixão. Quer dizer, ele está agindo aqui e ali ele está sofrendo uma ação que ele não enxerga, que ele não compreende e que ele não pode, à qual ele não pode reagir. Tá certo? E quando você começa a aplicar esse conceito do horizonte de consciência, dentro de uma situação que pode ser definida ao mesmo tempo por fatores premeditados e impremeditados, você vê que a diferença de capacidade de previsão e, por exemplo, diferença de horizonte de consciência entre os seres humanos chega a ser monstruosa. Então, se você estuda, por exemplo, a vida de Napoleão, todo mundo sabe que as batalhas da França na época só eram vencidas quando Napoleão estava lá pessoalmente. Não adiantava ele pegar os melhores generais. Então, por que que isso acontecia? Porque a estratégia era boa nos dois casos, mas a tática não. E Napoleão era um sujeito capaz de controlar o seu exército nos mais mínimos detalhes. E ele mudava esses detalhes na hora. Tá certo? Então, contando, evidentemente, com a obediência servil e automática dos seus generais. Primeira vez que um general desobedeceu, deu tudo errado, porque perdeu tudo na Batalha de Waterloo. Aliás, o general não desobedeceu por rebeldia, mas desobedeceu porque não entendeu. Ou seja, ele não chegou a captar, vamos dizer, a inteligência do que Napoleão havia ordenado para ele fazer. Tá certo? Então, essa questão do horizonte de consciência é básico em todos estes casos. E daí é que se torna interessante o estudo, vamos dizer, das previsões certas e erradas. Se você perguntar assim, quantas pessoas previram a queda da União Soviética, né, em 1990? Quase ninguém. 5 anos antes disso, 1975, tinha saído o livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, onde ele estudava a história das grandes potências à luz da comparação entre o seu desenvolvimento econômico e o seu orçamento militar. Ele dizia assim: quando o orçamento militar começa a crescer além de um certo ponto, aquilo vai cair. E a conclusão dele é a seguinte: na próxima década, os Estados Unidos vão cair e a União Soviética vai subir como potência dominante. A União Soviética acabou. E o sujeito está aí, até hoje, ele não disse desculpe, né? Desculpa a vergonha que eu passei, está dando palpite até hoje. Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências. Foi. Eu acho que foi o maior sucesso editorial da década de 80, né? Mas você sempre encontra um sujeito aqui, outro ali, tá certo? E você encontra no meio dessas previsões inteiramente absurdas, 100% errada, aquela famosa do René Guénon, de que a China jamais seria comunista. Ele escreveu isso, ele usa a palavra bolchevique: a China jamais será bolchevique, né? Então, e os caras ainda o chamam de bússola infalível. Bom, todo esse pessoal dos estudos tradicionais adora falar de coisas metafísicas. Tá certo? Quando você vem para este mundo aqui, você vê que eles são cegos. Todos eles não entendem nada do que está acontecendo. Então, para mim, a sua metafísica pode ser linda, né? Mas é o tal negócio. Desde que nós fomos educados no cristianismo, e o centro do cristianismo não é um Deus inalcançável, mas é uma encarnação. Você entende que esse negócio metafísico só tem validade quando ele se comprova neste mundo aqui. É? Ou como dizia Paulo Eduardo, poeta comunista, há outros mundos, mas estão neste. Ou seja, não há universos paralelos, só há um universo, por isso que chama universo e não pluriverso. Tá certo? E neste universo nós não estamos em toda a parte, nós estamos exatamente aqui. Tá certo? E Deus manda as suas mensagens para quem? Para os tatus bolas, para os marcianos, para os habitantes da Estrela Vega? Não, manda para nós, meu Deus do céu. Tá certo? Então, olha o que diz o salmista, né? Quem é o homem para que você se interesse por ele? E, no entanto, você o fez pouco menor que os anjos. Né? Então, quer dizer, bom, nós temos alguma importância nessa parada. Pelo menos Deus nos dá importância. Eu não sei por quê, mas ele dá. Né? Então, quer dizer, você tem essa centralidade do homem, tá certo? Ela é o critério da verdade. E quando as pessoas dizem, né, que Protágoras, com a frase dele, o homem à medida de todas as coisas, inaugurou o relativismo, e, bom, eu não estava lá, eu não conversei com Protágoras, mas talvez ele tenha querido dizer uma coisa muito mais importante. É? O homem é de fato a medida de todas as coisas. Por quê? Eu me lembro quando eu era criança, eu li no Catecismo da Igreja Católica a seguinte coisa: para quem Deus fez o mundo? Para o homem, para o ser humano. Então, se ele fez tudo isso para nós e não para os tatus bolas, então é claro que nós somos a medida de todas as coisas. Deus é quem mede e determina o tamanho, mas ele mediu tudo na nossa proporção. Eis porque, de todo o universo conhecido, o único lugar onde a nossa espécie poderia ter sobrevivido e prosperado é este lugarzinho aqui. É? Não tem nenhum outro planeta onde pudesse sobreviver. Agora diz que descobriram uma galáxia lá no raio que eu parto, que talvez tenha água, talvez a água esteja em estado líquido, e talvez tenha nascido uma plantinha. Tudo isso talvez. O fato é o seguinte: até hoje se sabe que só neste planeta aqui nós podemos sobreviver. E nesse sentido, você dizer que o homem é a medida de todas as coisas não é um relativismo, não é um subjetivismo. É? É simplesmente você pegar a medida certa do universo. Então a frase passa a ter uma validade objetiva que vai muito além dessa interpretação pejorativa. Talvez Protágoras fosse um sábio muito maior do que nós imaginamos. Você não pode esquecer que todos esses pré-socráticos, tudo que eles escreveram sumiu, sobrou dois ou duas ou três frases, né, que Aristóteles interpretou lá de um jeito, mas não quer dizer que a interpretação que Aristóteles deu fosse necessariamente a correta. Não é porque Aristóteles fosse um grande filósofo que ele entendia necessariamente tudo que os seus antecessores tinham dito. Ele pode ter errado aquilo ali. Tá certo? Então, eu gosto muito dessa frase do Protágoras, né? Eu não sei qual é o sentido que ele lhe deu, mas eu sei a que eu estou dando. E eu estou dando aquela que é mais lisonjeira para ele. Portanto, ele não tem nada que reclamar, né? Então, como diria o Pirandello, se non è vero, è ben trovato, né? Muito bem. Então, essa questão do horizonte de consciência é central em absolutamente todo estudo do ser humano, individual ou coletivamente. E, nesse sentido, o estudo das previsões erradas é uma das coisas mais maravilhosas que tem. Maravilhosa para quem está estudando, não, para quem viveu a situação e para quem deu com os burros na água graças à previsão errada. Não é isso? Minutinho. Quer dizer, a visão geral que está consagrada da história da França no século XX é de que na França havia basicamente duas correntes. a corrente que era pró-nazista e a resistência. A resistência é basicamente encabeçada pelos comunistas. Quer dizer, os comunistas tinham sido os grandes defensores da independência francesa, numa época em que milhares de traidores estavam aplaudindo o governo do general Pétain, instalado na cidade de Vichy. Então, eu me lembro que até um dia eu estava na nossa embaixada lá em Bucareste, e o embaixador general Mosca passou para mim um filme, um documentário sobre Vichy, e ele estava espantado de ver o imenso sucesso popular que o Marechal Pétain tinha como governante. Você via massas inteiras de gente aplaudindo o homem freneticamente. Então, o que você tem a impressão? Metade da França, ou mais de metade, era tudo traidor, era tudo pró-nazista. E se não fosse aqueles poucos bravos resistentes, a França teria passado uma vergonha dos diabos. Não é isso? E se não fosse o general de Gaulle criar o seu exército no exterior, em Londres, para participar minoritariamente, é claro, da invasão, né, empreendida pelas tropas americanas e inglesas, então o vexame teria sido definitivo, tá certo? Mesmo assim, os franceses só participaram da invasão como auxiliares dos americanos e ingleses, porque eles tinham poucos soldados. Então o que você tem preso? Fala, olha, esses franceses são todos os traidores, eram tudo nazistas na época, tá certo? E depois da guerra, como os nazistas perderam, eles fizeram de limparam a sua história retroativamente e ficam glorificando a resistência, mas na resistência tinha o quê? Meia dúzia de pessoas. Isto é a ideia que passa até hoje, né? Todo mundo pensa que é assim. Só que, veja, aonde surgiu a ideia, quer dizer, da resistência? Foi entre os adeptos do Marechal Pétain, não entre os comunistas. Você não pode esquecer que na época que os alemães invadiram a França, a União Soviética era aliada dos alemães. Hã? E qual era o grande temor dos franceses? O temor é o seguinte: se os comunistas tomarem a Espanha, que fica aqui do lado, daí nós estamos ferrados mesmo, porque daí nós vamos estar exprimidos dos dois lados, daí a gente nunca mais se livra dos alemães. Por quê? Porque a União Soviética estava dando assistência econômica e militar para os alemães. Os tanques alemães que invadiram a França eram movidos com gasolina soviética. Se não fosse isso, eles não poderiam ter invadido a França, né? E todo francês sabia disso, e todo mundo tinha medo de que uma revolução comunista no país vizinho da Espanha colocaria a França na mesma posição da Polônia, de ter sido invadida pelos alemães por um lado e pelos russos pelo outro. Então, esse era o grande temor, tá certo? E isso quer dizer que quando veio a revolução do general Franco contra o governo republicano, que era pró-comunista, os franceses acharam ótimo. Esse Franco está nos livrando dos comunistas, portanto, está nos livrando do principal aliado do Hitler, que está ocupando o nosso país. Dá para entender? O raciocínio é muito simples, né? E daí acontece outra coisa. Este é um fato que ninguém gosta de mencionar, né? Você sabe que, evidentemente, quando os alemães se instalaram na França, começa ali a mesma perseguição contra os judeus que tinha tido na Alemanha. Não com a mesma intensidade, mas teve. Hoje mesmo eu estava lendo, né, o filósofo Jean Val teve que fugir para os Estados Unidos, o grande historiador Marc Bloch, né, que escreveu o livro Os Reis Taumaturgos, né, é um clássico da historiografia medieval, foi fuzilado no campo de concentração e assim por diante, muitos outros. Acontece que, na França, essas coisas estavam acontecendo sob um pano de fundo histórico que vinha desde o começo do século, com o famoso caso Dreyfus. Todo mundo sabe que o Dreyfus era um capitão do exército que foi acusado de ser espião alemão na Primeira Guerra. Tá certo? A suspeita sobre o capitão Dreyfus se espalhou para cima de todos os judeus. Então, como é que os franceses viam os judeus? Esses caras são alemães. Né? O judeu não fala Yiddish em casa? Yiddish é alemão. Então, o preconceito anti-judaico na França era a mesma coisa que o preconceito anti-alemão na Primeira Guerra. Né? E acontece que, quando o capitão Dreyfus foi expulso do exército, foi desonrado, foi parar na cadeia, certo? E outras investigações demonstraram que não tinha sido ele, que tinha sido um outro cara, um tal de Esterházy, de família húngara, né? Não sei se judeu ou não, mas era outro cara, né? Mas diz que o exército francês tinha falsificado certos papéis para incriminar o capitão Dreyfus. Então formou-se ali uma briga. Quer dizer, ontem o pessoal da direita estava defendendo a honra das Forças Armadas e, portanto, a honra da nação, e o pessoal da esquerda estava defendendo o princípio da justiça para aquele indivíduo. Então formou a luta entre os Dreyfusards e os anti-Dreyfusards, né? Entre os adeptos do capitão Dreyfus, que ficou mais famoso, foi Émile Zola, com o livro J'accuse, Eu Acuso, tá certo? É um clássico da retórica política que até hoje o pessoal lê, né? E do outro lado, você tinha os defensores do exército, especialmente a corrente monarquista, tá certo? Que era contra o regime republicano vigente, mas a favor das Forças Armadas, chefiada especialmente por essa corrente, chefiada especialmente por um indivíduo chamado Charles Maurras, né? Escreve Maurras. Então, pela visão atual, era o seguinte: aqueles caras todos que ficaram do lado do exército francês eram tudo fascista. E, portanto, eles todos apoiaram a Alemanha, tá certo? E foram todos traidores da França. E o outro lado, que era a esquerda, republicana e comunista, foi aqui que criou a resistência. Mas a história não é nada disso, né? É exatamente o contrário disso. Nos anos que antecederam a Segunda Guerra, a tendência geral dos republicanos e comunistas era o pacifismo. E eles, baseados no ódio acumulado às forças armadas, estavam fazendo o possível para debilitar as forças armadas. Então, cortando o orçamento militar, impedindo que comprasse novas armas, impedindo a renovação do arsenal, etc, etc. Então, estavam estrangulando as forças armadas francesas. Enquanto isso, o pessoal da direita, encabeçado por Charles Maurras, dizia o contrário: nós temos que fortalecer as nossas forças armadas. Por quê? Porque o Hitler vai nos invadir, né? Isso ele dizia já em 1934, veja você, né? Olha o que ele dizia, 1934: repito, não há maior perigo do que o hitlerismo e o sovietismo. Os dois iguais. E esses iguais são feitos para se entender. O mapa o confirma, o futuro o confirmará, como de fato confirmou. Então, ou seja, quando o Hitler invadiu a Alemanha, invadiu a França, o exército francês estava em tal desvantagem bélica e tecnológica que os alemães tomaram aquilo em uma semana. Foi a coisa mais fácil do mundo. Então, o Maurras sabia que isso ia acontecer. Então, a direita francesa, especialmente a direita monarquista, clamou durante anos por uma resistência ao poder nazista que estava subindo, né? Agora, enquanto isso, olha, por isso que eu digo que judeu é espertalhão que domina o mundo, e vocês estão é maluco, né? A maior especialidade do judeu é se ferrar. Isso eles fazem, só pararam de fazer depois que criaram o Estado de Israel, daí ficaram espertos, né? Mas antes, se você pensar bem, quem que o judeu apoiava desde o caso do capitão Dreyfus? A esquerda republicana, portanto pacifista, portanto desarmamentista, né? Daí os alemães entram, o exército francês não consegue reagir, os alemães tomam o poder, criam lá um governo títere, e o governo títere começa a perseguir os judeus, né? Agora, fosse explicar para um judeu nos anos 30, olha, é melhor você apoiar a direita monarquista, porque ela quer nos armar para impedir que o Hitler invada, etc, etc. Eles simplesmente não iam entender, né? Veja, Eles estavam tão longe de entender o que estava se passando que, quando o general de Gaulle foge para a Inglaterra e começa lá a montar um exército de ocupação para atuar junto com as tropas inglesas, o que se diz dele na França? Todo mundo diz: ele é apenas um agente britânico. Até quem disse isso? Raymond Aron, os maiores intelectuais franceses de todos os tempos, e aliás, judeu. Não vamos seguir esse cara porque ele é apenas um agente britânico. Pior, quando a Alemanha invadiu a França, boa parte, a maior parte da marinha francesa estava estacionada na Argélia, Porto de Merzel-Kébir. E os ingleses, com medo de que os alemães se apossassem da frota francesa e a usassem contra a Inglaterra, foram lá e bombardearam a frota francesa, mataram 1.300 soldados franceses no ano. Foi Pearl Harbor da França. Só quem fez não foi o alemão, foi o inglês. Resultado: milhares de franceses que estavam loucos para sair da França e ir para a Inglaterra e se alistar no exército de Gaulle, desistiram, falaram: não quero mais conversa com esse cara porque os ingleses nos sacanearam. Isso foi uma traição. Estão entendendo como é a sutileza do negócio? Eu estou lendo aqui a biografia do Pierre Boutin, que é um excelente escritor maravilhoso, né, que foi um discípulo de Charles Maurras. E ele mesmo foi um desses. A hora que os caras bombardearam lá Merzel-Kébir, falou: não vou mais para a Inglaterra, não quero saber de conversa com esse cara. A ideia de que o de Gaulle era apenas um agente britânico e, portanto, um virtual inimigo da França, persistiu até depois que os americanos invadiram a França colonial, a França muçulmana. Enquanto isso, o pessoal ligado à direita francesa, monarquista, foram tudo para o Marrocos e para a Argélia, numa trama de desarmar as defesas alemãs, de modo que, quando os americanos chegassem, não houvesse resistência. Era nisso que eles estavam ocupados. Nessa época, os comunistas ainda eram aliados nazistas. E eles levaram essa operação. Essa operação foi tão bem sucedida que, quando houve a invasão americana, sabe quantas pessoas morreram? 13. Os americanos ocuparam um país inteiro, só morreram 13 pessoas. Ou seja, as defesas alemãs já estavam totalmente desmanteladas, todo o serviço de inteligência já bagunçado, ninguém entendia mais nada. Isso foi obra do quê? Da extrema-direita francesa atuando no Marrocos, na Argélia. Sim, não, a Segunda Guerra já tinha começado, depois da invasão da França. Então, muitos ali tinham a esperança de que o governo do Marechal Pétain, não pode esquecer que o Marechal Pétain foi o maior herói de guerra francês na Primeira Guerra, então era um homem cujo patriotismo estava acima de qualquer suspeita, e ele aceitou criar ali um governo provisório, relativamente submetido aos alemães, mas num território independente. E muita gente apostava nele como o chefe da resistência, que era, evidentemente, a coisa mais prática a fazer. Ora, nós temos um governo ainda, o governo acabou, tá certo? Então nós podemos montar uma reação aos alemães a partir do governo. Bom, acontece que muitos camaradas desistiram disso. A maior parte dos seguidores do Charles Maurras desistiram, mesmo porque eles não confiavam na República, eles não queriam a República. Eles queriam a revolta da monarquia. E a história desse Charles Maurras é uma verdadeira tragédia, porque era um escritor maravilhoso, de primeiríssima ordem, e um inspirador de todo o movimento monarquista francês. Monarquista e, portanto, católico, embora ele pessoalmente não fosse um católico, ex-professo, pelo menos. Ele era a favor da Igreja Católica, mas nunca se declarou um católico, só o fez no fim da vida. Então, vamos dizer, era a maior força pró-católica que existia na França. Quer dizer, a Action Française, que era o movimento que ele fundou era enormemente poderoso. Vamos dizer, acho que um terço da França, pelo menos, estava perfeitamente aliada com ele. E o Charles Maurras, sendo o grande defensor da monarquia e da Igreja Católica, ele foi traído pelo herdeiro da coroa francesa, o Duque de Paris, o Conde de Paris, o príncipe herdeiro, que o renegou. E sendo o grande defensor da Igreja Católica, o seu movimento Action Française foi excomungado em 1926 pelo Papa Pio XI, que depois se arrependeu amargamente de ter feito isso. Mas se arrependeu 13 anos depois. Ou seja, alguém soprou besteira na orelha do Papa. E ele assinou lá a excomunhão do homem. É certo? É claro que isso enfraqueceu tremendamente a Action Française. Tá certo? E, quando nós relemos hoje os escritos dessa época, o pessoal diz, ah, não, mas o Maurras era, evidentemente, um antissemita. Isso, ele escreveu contra os judeus ainda durante o governo de Vichy. Né? Até hoje tá, eu entrevisto o George Steiner, que é simpático até certo ponto ao Maurras, mas ele diz, não, mas ele ter escrito contra os judeus durante o governo de Vichy foi imperdoável. Digo, mas o que, que ele escreveu contra o governo, contra os judeus? Eu vou ler algumas coisas que ele escreveu. Ele, durante a guerra, diz o seguinte: Hitler é ainda o nosso inimigo número um. O empreendimento racista é certamente uma demência pura e sem saída. Não podemos deixar aqui de ser particularmente sensíveis a este ponto. O racismo é o nosso velho inimigo intelectual. Desde 1900, os seus mestres franceses e ingleses, Gobineau, Vacher de Lapouge, Houston, Chamberlain, tinham sido fortemente assinalados por nós, como é que se diz? Como objeto de desconfiança de todos os espíritos sérios e de todos os nacionalistas sinceros. Em 1900, como muitos, durante o governo de Vichy, uma parte esperava que o governo Pétain fosse o centro da resistência, outra parte esperava que ele se entregasse totalmente aos alemães. Ele nunca fez nenhuma coisa nem a outra, ele ficou sempre em cima do muro. Ele estava muito velho, acho que já um pouco gagá, tá certo? E não era um homem muito decidido. Mas muitos escritores franceses, alguns de primeiro plano, aderiram à Alemanha de corpo e alma, entre os quais Robert Brasillach, Lucien Rabaté, Louis Ferdinand Céline, o Drieu La Rochelle, viraram nazistas mesmo, tá certo? E veja, Robert Brasillach tinha sido um membro da Action Française, e em 1941 Charles Maurras escreve a ele: não voltarei a falar jamais com as pessoas que admitem fazer acordo com os alemães. Ora, o que o Charles Maurras escreve contra os judeus não tem nada a ver com racismo, absolutamente nada. Ele fala dos judeus como grupo político. E grupo político evidentemente imbecil, que apoiava a política que desarmou as forças armadas e facilitou a invasão alemã. Não é isso? Então, quer dizer, racialmente, moralmente, ele nada tinha contra os judeus. Então, vamos dizer, ele chamava, ele distinguia, ele usava os termos antissemitismo de pele e antissemitismo de Estado. Eu não sei se as soluções que ele propunha, vamos dizer, para a situação dos judeus ali na França era boa ou má, não sei. Mas eu sei que a crítica era fundamentada. Ele disse: esses judeus estão todos aliados com a República. A República está aí para destruir a França. E a República vai entregar a França aos alemães de mão beijada, como de fato fez. Quer dizer, o cara, vamos dizer, ele não podia não estar certo em tudo, mas no essencial, ele acertou. E ele diz: o antissemitismo é um mal, se entendendo por aí o antissemitismo de pele, que desemboca nos pogroms, pogrom é a matança de judeu em massa, e que se recusa a considerar no judeu uma criatura humana, feita de bem e de mal, na qual o bem pode dominar. Então, o que que esse cara tem contra os judeus? Só a política deles. Não a sua raça, não a sua religião. É isso? Então, claro, o Charles Murat, claro que ele estava iludido em muita coisa. A própria ilusão dele com a monarquia, com a família real francesa, já foi um negócio absolutamente desastroso. Quer dizer, ele está contando lá com o Conde de Paris, e de repente o Conde de Paris, não, não tenho nada com isso, você que se dane. Ou seja, a capacidade de previsão dele não foi boa em tudo, mas em muitas coisas foi. E, sobretudo, foi no essencial, com relação, vamos dizer, à política desarmamentista, que foi realmente desastrosa. Aliás, o Gustavo Corção comenta isso brevemente no livro O Século do Nada. Ele também não era um grande admirador do Charles Maurras, mas, como eu também não sou, mas temos que reconhecer que nesses pontos fundamentais o homem estava certo. Além do que, veja, ele também errou quando ele achou que a Action Française ela se dividiu a partir de um certo ponto. Uma parte queria ir para o Marrocos e Argélia para organizar a resistência lá. E ele achava que, ao contrário, tinha que se concentrar no território francês. O tempo demonstrou que aqueles que foram para o Marrocos estavam certos. Porque eles abriram as portas para a invasão americana. Eles sabiam que os americanos iam invadir. Tá certo? O diagnóstico estava certíssimo. E tudo o que eles fizeram para desmantelar a defesa alemã deu maravilhosamente certo. Tá certo? Então, se você comparar, vamos dizer, pegar um personagem como Morra, um personagem muito interessante, e ver aonde ele fez a previsão certa e onde ele fez a previsão errada, você vê que ele também não foi totalmente imune à ilusão ideológica. Quer dizer, a raciocinar a partir das correntes de ideias. Não é isso? Ora, a ideia para um intelectual é uma coisa muito importante, é a vida dele. Mas para um político, para um militante, não é a coisa principal. A coisa principal é, vamos dizer, a solidariedade com o movimento, não com a ideia. Não é isso? Então, você dizer que as ideias dirigem a história do mundo é tão absurdo quanto você dizer que a economia dirige a história do mundo. Só tem duas coisas que dirigem a história do mundo. Aliás, tem três coisas que dirigem. A natureza, isso é, as condições materiais nas quais nós vivemos, que nós não conseguimos transcender, a ação humana e Deus. Não tem mais nada. É só isso que decide. Então, todos os outros fatores, inclusive a economia, inclusive as ideias, são totalmente subordinados a isto aí. Então, toda a ação, ela tem um personagem real, quer dizer, um agente real, humano, que tem, vamos dizer, um horizonte de consciência que não é muito maior do que o nosso, às vezes é menor, às vezes é um pouco maior, mas que tem lá as suas limitações e que deve ser medido na escala, vamos dizer, da situação e de quanto o horizonte de consciência abarcava dessa situação. E, evidentemente, os intelectuais, como vivem pensando em ideias o tempo todo, eles tendem a cair nessa coisa de julgar a situação pelas ideias em jogo e não pelos personagens reais que estão atuando. Então a gente vê o Pierre Boutin foi um dos caras que foram para o Marrocos, contrariando a ordem do chefe dele. Morra falou, não, não vá. E ele disse, não, eu vou de qualquer jeito. Ele estava certo, porque o futuro estava lá. Então, ali foi ali em Casablanca que começou a resistência anti-alemã, na qual os comunistas iriam entrar muito mais tarde, depois de tê-la boicotado durante anos. Estão entendendo? São essas sutilezas da história. Então, agora você imagina, quer dizer, o erro monstruoso que as pessoas cometem quando, por exemplo, isso é geral, né? Por exemplo, Arnold Hauser, no livro História Social da Literatura e da Arte, que é uma bela porcaria vendida assim como se fosse obra de gênio. Ele diz que nessa época, nos anos 30, eles, a maioria dos intelectuais marchava para o fascismo sob o guiamento de fulano, fulano, fulano, Charles Maurras, né? Ele coloca até o Ortega y Gasset, que foi o primeiro sujeito a ser expulso da Espanha pelo governo do general Franco. Então, e que tinha sido eleito deputado por uma coligação de esquerda. Né? Então, por aí você vê, você já não sabe o que está falando. Né? Então, você chamar o Morra de fascista é a coisa mais absurda que tem no mundo. Não dá para ser monarquista e fascista ao mesmo tempo. Né? Então, Morra tem parnas e parnas onde ele diz onde é que o culto do Estado, a ampliação do poder estatal, é a coisa mais visceralmente contrária que existe à monarquia. Então, se não existe nenhum poder superior ao Estado, então, vamos dizer, o próprio rei está submetido ao Estado. Então, vamos dizer, o guiamento pessoal do rei fica abolido por uma máquina burocrática. E o rei se torna, como se tornou na Itália fascista, um boneco na mão do Estado. Você não vai comparar, durante o governo fascista na Itália, o poder de Mussolini com o poder do rei Vittorio Emanuele, que acordou tardiamente, foi ele que nomeou o Mussolini como primeiro-ministro, foi ver que o Mussolini estava mandando nele. Daí, tardiamente, destituiu o Mussolini quando a guerra já estava perdida. Tá certo? Então, o fascismo, vamos dizer, o melhor estudioso que diz do fascismo é o James Gregor. E ele explica assim: todos os movimentos fascistas na Europa surgiram de ex-combatentes. Ex-combatentes que, depois de ter visto todo o horror da Primeira Guerra, voltavam para casa totalmente deslocados do ambiente da normalidade burguesa. E que estavam loucos para explodir tudo. Quer dizer, a ligação, os primeiros movimentos fascistas tinham uma tonalidade nitidamente anarquista. Eles pareciam esses caras que estão agora querendo, ah, vamos matar o Trump, vamos tocar fogo e tudo, vamos acabar com as leis, etc. Era um pouco essa a mentalidade. Né? Os movimentos fascistas estavam intimamente ligados ao modernismo na arte. E nesse sentido, eles eram evidentemente a força revolucionária contra a estabilidade do Estado burguês, como bem viu o Stalin. Então, o que que isso tem a ver com extrema-direita? Extrema-direita? Bom, a extrema-direita era o Charles Maurras. Era 100% conservador, monarquista, passadista, e queria a velha França de volta. Isso era a extrema-direita. Os fascistas não eram extrema-direita. Eles eram meia-bomba. Então, vocês viram assim, o dano que essa história estereótipo faz à cabeça das pessoas é um negócio terrível. Chega a imbecilizar completamente. Sobretudo, se você acredita, vamos dizer, que esse pessoal da esquerda, o objetivo dele é os direitos humanos, a liberdade, etc, etc, aí que você cai em engodos terríveis, um dos quais eu expliquei hoje num post do Facebook. Este movimento em favor, vamos dizer, do acesso dos transexuais aos banheiros femininos. E por que que eles querem ir ao banheiro feminino? Porque são femininos, né? Porque o banheiro é feminino, né? Se fosse um banheiro unissex, você entrar lá, vestido de homem, de mulher, de hipopótamo, de marciano, de qualquer coisa, não ia fazer a menor diferença. Então, os transexuais querem ir ao banheiro feminino porque é o banheiro feminino. É o banheiro feminino porque é frequentado porque exclusivamente por mulheres. Não mulheres como ele, que apenas são mulheres no seu desejo, mas mulheres que nasceram mulheres, portanto, são definidas por uma diferença anatômica visível e conferível. Tá certo? Então, na hora em que o transexual quer entrar no banheiro feminino, quer o ingresso no banheiro feminino, ele está afirmando a diferença feminina e o direito das mulheres a um recinto privativo onde o homem não entra. Tanto que ele quer entrar ali não como homem, mas como mulher virtual. Então, ele está afirmando essa diferença no instante mesmo em que ele a nega. É? Então, é claro que isso é estimulação contraditória. E a pessoa que ouve essa reivindicação não sabe o que dizer. Então, por que que o sujeito se sente mal no banheiro masculino? Porque ele quer estar entre mulheres e não entre homens. Não é isso? Ele quer estar entre que tipo de mulheres? Mulheres iguais a ele? Que só são mulheres em pensamento? Hã? Não, ele quer estar entre mulheres, biologicamente mulheres. Né? Portanto, esta diferença biológica, anatômica, é o fator prioritário. Ou seja, por que a diferença anatômica das mulheres é o fator prioritário? Eu quero aboli-la mediante a minha presença no banheiro feminino. Então, isso é estimulação contraditória, isso aí paralisa a cabeça do ouvinte. E os ouvintes conservadores, burros como ele só, começam a dizer: isso é uma imoralidade, isso tem uma menininha, etc, etc. Todos os argumentos não funcionam absolutamente. Por quê? Este não é o ponto, meu Deus do céu. Se você pegar assim o. Você acha realmente que os transexuais estão muito interessados, estão sexualmente interessados em entrar no banheiro das mulheres? Não, se eles quiserem entrar nos banheiros das mulheres por motivos sexuais, eles não são transexuais, eles estão a fim de ver as mulheres peladas. Né? Não é isso? Como aconteceu com aquele presidiário, né? Na Escócia. Um sujeito estava preso, era um transexual, ele disse: ah, me transfiram para o presídio feminino. Transferiram o homem para o presídio feminino, começou a comer as mulheres todas e foi levado de volta para o presídio masculino. Então esse não é um verdadeiro transexual, né? Ele é aqui, ó. Está se fazendo de, né? Então, muito mais logicamente, se fosse por um motivo sexual, eles desejariam estar no banheiro dos homens. Porque são homens que eles desejam. Ou não? Eu estou enganado, né? Se são mulheres, então essa história de transexual lésbico, você me desculpe, mas isso aí é conversa mole para boi dormir. Não é isso? O sujeito que, para ele ter sexo com uma mulher, ele precisa se vestir de mulher, ele é apenas um fetichista, ele não tem nada de transexual. Isso é um tipo de fetichismo. Assim como outro quer se vestir de bebê, tá certo? Ou se vestir de lobo mau. Isso é tudo um fetichismo, isso não tem nada a ver com transexualismo, não tem nada a ver com disforia de gênero. Né? Então, se o neguinho tem realmente a disforia de gênero, o motivo que ele pode querer ter para ir no banheiro das mulheres e não dos homens não é um motivo sexual. Hã? É um motivo de temor e pudor. Eu não quero ir no banheiro dos homens porque eles ficam tudo me olhando com desejo e querendo me comer e pode me estuprar lá dentro. Por isso eu vou no banheiro das mulheres, onde eu me sinto mais protegido. Né? Mas quem são essas mulheres? Não são mulheres com pensamento, são mulheres biológicas. E é por isso que ele quer estar lá. É porque existe a diferença anatômica das mulheres que ele quer estar no banheiro das mulheres, negando a prioridade dessa diferença anatômica. Ora, o que que isso tem a ver com direitos dos transgêneros? Absolutamente nada. Mas tem a ver com a estupidificação da massa para gerar, pelo efeito da estimulação contraditória, aquele famoso efeito chamado snapping, onde a mente laceia, por assim dizer, e ela começa a aceitar qualquer coisa para não estar entendendo mais nada. Então, isso é engenharia social. Então, assim como isso, milhares de outras reivindicações, né, que hoje ganham apoio de massas inteiras, tá certo? São do mesmo tipo. Por exemplo, as feministas enragées que querem o advento do islamismo. Claro que é estimulação contraditória. E essa pessoa, não adianta você cobrar a coerência lógica dela. Porque a vida dela está baseada na estimulação contraditória. É por ser contraditório que funciona, vocês não entenderam? Ou seja, não é um argumento lógico que vai se impor, é uma atitude contraditória que vai atemorizar e subjugar o público. Está entendendo? E assim por diante. Bom, então, esse aqui, vamos dizer, breve lição de aplicação dos preceitos da ciência política à análise de uma situação concreta. Tá bom? Vamos fazer uma pausa. Hoje eu não vou responder pergunta. Eu estou muito cansado e eu preciso me preparar para a aula da terça-feira. Então vocês me desculpem. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.